Amplitude modulada, 1.460 kHz. Rádio Sentinela do Vale Limitada. Estúdio, na Fundação Pedro 345. Transmissores, no alto da colina, margem esquerda, Gaspar, Santa Catarina. Dentro de 30 segundos, mais um programa de audiência, aqui na Sentinela. No amanhecer de mais um dia, começa aqui na Sentinela o programa Café com Bota. A boa música e a comunicação descontraída nos volta de ar.